Pra você ligado no Hat-Trick Brasileiro, salve, salve, tirem as crianças da sala. Acerte seu aí que eu arredondo o meu aqui, porque vão se abrir as cortinas e começar o espetáculo. Neste episódio número 19 do Plantão do Randão, de volta após longas e forçadas férias. Eu sou Vitor Araújo do Nerima Jets e está chovendo tanto nesta cidade que eu vou implorar a minha querida namorada Maria Paula: me traz um bote, pelo amor de Deus! Um bote e não um bolt ou bot, né? Eu não nem lembro mais com a pronúncia de tão zureta que eu tô, de tanto tempo que faz que estou sem gravar este podcast maravilhoso. Eu sei que vocês todos sentiram a minha falta, eu acompanhei as mensagens, mas não deu tempo dessa vez de compilar, como de costume, todas as mensagens, os comentários que vocês tão gentilmente deixam no blog plantandorandão.blogspot.com, no meu e-mail plantandorandão@gmail.com ou no tópico do podcast no Fórum Brasil do Hat-Trick Brasileiro. Enfim, a gente montou uma pauta aqui curta, né? Eu tô gravando sozinho de novo, hoje é dia 21 de janeiro de 2010 e a data de hoje é especial porque o nosso querido editor, o Arte, tá fazendo aniversário e também está colando o grau, finalmente ele vai conseguir o diploma universitário, né? Que inveja dele, eu que tô há 6 anos na faculdade, já indo pro 7º ano, mas isso não vem ao caso, não vem ao caso. Vamos então logo aí, porque a pauta de hoje está curta, né? Não tive muito tempo também de preparar muita pauta, estou gravando sozinho e muita coisa aconteceu aí na virada do ano, né? Da temporada, vários bots foram empurrados para as divisões de baixo, que deixou a minha divisão, a sexta 5-4-5, um pouco menos fácil. O Flamengo do Arpoador confirmou o seu título de campeão brasileiro, ele que despontava como favorito nas últimas rodadas. O Street Fighter, além de subir, de chegar ao Campeonato Brasileiro, ele também levou a Copa do Brasil e tivemos aí a eleição do Migui para técnico da Sub-20, aí se sucedendo ao Célio Silva. Outras notícias aqui rapidinhas. A gente fala aqui que a gente tem mais uma vaga para GM no Brasil aberta aí. Estão procurando aí mais um GM. Eu não vi se é alguém que vai sair, mas o fato é que tá essa vaga aberta e estão procurando. O Aurélio do Fla Bahia da terceira 8, que disputou o título do CB não faz muito tempo, não faz muitas temporadas, né? Ele estava em reformulação, ele reapareceu nos fóruns para divulgar a federação que ele criou, a Federação Milionários, para discutir táticas para ganhar dinheiro, treinos rentáveis, etc. E parece que o papo tá rendendo lá, então é bom vocês conferirem. Os sócios HT que quiserem entrar, procurem a comunidade Milionários, né? O Aurélio postou um tópico sobre a comunidade aí no fórum. E graças à fama dos mods, o Amadeu do Beer Campinense da Quinta 35 está organizando a primeira Copa Rosa. Que beleza! Para times da sexta divisão e abaixo. E o campeão leva um sócio HT de 3 meses. E agora a gente vai fazer 5 segundos de luto pelo Gretch que virou bot. Bom, esses foram 5 segundos de luto, mas o nosso querido Diniz, ele não exatamente enjoou. Ele deve ter enjoado do time, mas ele já montou outro, né? Muita gente lamentou o fim do Gretch e deseja boa sorte. Eu também reforço aí os desejos de boa sorte pro Diniz, que é um dos grandes managers da história do Hat-Trick Brasileiro. Ele já está com um time novo, que é o Ica, que está na 7ª, 566. Muito boa sorte pra ele. O que eu posso falar rapidinho assim da Copa é que a grande zebra da 4ª rodada foi a derrota do Aquarius Horda para o Panela Show da 7ª 857. O Aquarius é o primeiro do Campeonato Brasileiro a já cair fora da Copa. O Panela, é claro, vai enfrentar na sequência justamente o Flamengo do Arpoador. Então parece que a aventura dele não vai demorar muito, não. Um tópico interessante que apareceu foi o de teorias, né? A discussão rendeu bastante, tá rendendo bastante, mas teve um papo aí engraçado. O Farrapo, do Farrapo Stars da sexta 353, resolveu encarnar o lendário Vascão Brasil. Incorporar o lendário Vascão Brasil. Ele disse o seguinte: todo mundo sabe que atacante matador não tem assistência, pois assim ele não perde tempo passando a bola quando pode finalizar. Assinado Vascão Brasil, o ousado. O samurai da 7ª 33, como diz a minha namorada, pior que quem começa a piada é quem continua, né? Enfim, mas o comentário do samurai é o seguinte: a verdade é que os argentinos é que são matadores. Uma busca rápida no mercado vai te mostrar que atacantes argentinos têm mais gol do que os de outros países. O nosso GM Baião, do Vascão Argentina, da 5ª 115, comentou sobre isso: eu tenho essa teoria de que existe uma habilidade oculta chamada faro de gol. Pode ver que a do Pellegrino da nossa seleção deve ser fraca, ruim. Já outros como o Reis e o Leander devem estar perto de lendário. O Tiro Certo, do Caetano, da 5ª 40, também comenta: ah, em atacante argentino, o menor nível dessa habilidade então deve ser excelente, né? E o Bararal, do Brazas, da 6ª 279, complementa: ah, essa teoria é boa, muito escrota, porém boa. Ai, que gracinha. Tudo bem, depois dessas palhaçadas a gente dá uma pausinha, vai ser a única divisão que a gente vai fazer nesse programa. A gente vai falar de HT Master, Seleção Sub-20 e Campeonato Brasileiro, tudo bem rapidinho, a gente já volta. Então vamos falar agora rapidinho do HT Masters, mais especificamente o que aguarda pelos nossos representantes, que é o Street Fighter e o Flamengo do Arpoador. O Street Fighter pega o Bangalore Tigers da Índia fora de casa, e o Flamengo do Arpoador recebe em seu estádio o Atom Kakas da Hungria. E segundo o próprio Haroldo, do Flamengo, o jogo do Street tá até tranquilo. O dele sim é que é pedreira. O adversário tem muitos jogadores com secundárias e XP alta, e tem salários baixos, ou seja, ele consegue manter o time por mais tempo. Para fazer bonito em sua primeira participação do Masters e pela perspectiva de enfrentar dois times suicidas na Copa do Brasil, o Haroldo reformulou o time, tá com salário bem alto e não vai poder manter por muito tempo, vai ter que remontar o time depois, então a coisa tá bem complicada. Enfim, todo mundo na torcida pelo Flamengo e pelo Street aí no HT Masters. A gente sabe que eles vão representar a gente muito bem, e a gente sabe do que eles são capazes. Rapidinho aí na Sub-20, né, pra começar falar do começo da gestão aí do Megui, que pegou um grupo que eu acho ingrato. Não conheço tanto assim do nível das seleções sub-20, mas pelos nomes e pela quantidade de usuários que os países têm, né, esse grupo 11 das eliminatórias onde o Brasil caiu, coisa tá complicada. Islândia, Espanha, Áustria, Andorra, França, Uganda e Quirguistão. E a gente começou perdendo da Áustria fora de casa por 2-1, né? Os outros jogos da rodada foram Andorra 1, França 0, Uganda 1, Islândia 3, Quirguistão 0, Espanha 2. Islândia e Espanha estão liderando, né, pelo saldo aí, né, pela diferença de saldo. Tem dois gols de saldo cada uma, por isso a Islândia ocupa o primeiro lugar pelos gols marcados e a Espanha vem em segundo, né? Próxima partida, só comentando que eu tô achando que a Áustria, se não me engano, a Áustria também é um time forte, mas a próxima rodada, que vai ser amanhã, né? Estamos gravando na quinta-feira, jogos na sexta, mas na próxima rodada é Espanha e Brasil, jogo complicado, imagino eu. Áustria e Andorra, Quirguistão e Uganda, Islândia e França. E nessas horas é que faz falta os comentários do Mano Matheus, mas ele não pôde gravar. Paciência, eu espero que ele esteja presente nas próximas edições. Ouviu, mano? E rapidinho aí, falando do Campeonato Brasileiro aí, né? Que teve o Flamengo do Arpoador, como a gente já disse, como campeão da edição passada, e no lugar dos rebaixados Rob Schneider e o Jabolt Gretsch vieram o campeão da Copa Street Fighter e o Mulheres da nossa Master Ana. Ela aí é a primeira mulher a chegar ao Campeonato Brasileiro. O Aquarius Horda e o Demolidor conseguiram defender sua vaga na repescagem, ganhando do Samoa Suomen Brasileiro da 2ª 3 e do Mirassol da 2ª 2, respectivamente. Depois de uma temporada não tão boa por não ter ido longe no Masters e por cair um pouco antes do esperado na Copa, o Goleiros está vindo com tudo, mas já enfrenta mais uma vez um campeonato disputado. Ele ganhou em 3 rodadas, ele ganhou 2 e perdeu 1, ou seja, ele lidera o Campeonato Brasileiro com 6 pontos, só que o Street, o Rubro de Ouro, também tem 6 pontos, o Goleiros aí desempata no saldo, o Street segundo, o Rubro em terceiro, Demolidor vem com 5 pontos, o Flamengo do Arpoador e o Aquarius com 4, o Flamengo está priorizando realmente o HT Masters, o Mulher está com 3 E o pobre Blitz está com lanterna, com zero pontos. Parece que está em reformulação. Segundo os comentários aí que o Gustavo fez antes do começo da temporada, a gente já vai falar deles. Antes disso, a gente vai falar. Deixa eu falar aqui os resultados da terceira rodada, que foram Blitz 0, Goleiros 8, Street 2, Flamengo 0, Demolidor 8, Rubro de Ouro 2 e Aquarius 1, Mulheres 0. A próxima rodada, a quarta rodada, teremos Street Fighter e Blitz, Flamengo do Arpoador e Rubro de Ouro, Mulheres e Demolidor e Goleiros e Aquarius Horda. E como eu já disse, vai valer a pena muito conferir a análise que o Gustavo do Goleiros fez de cada um dos 8 times lá no fórum do Campeonato Brasileiro antes do começo da temporada, né? Mas realmente, como ele previu mais ou menos, o campeonato vai ser muito equilibrado. Esses foram os comentários dele. Quanto ao Flamengo do Arpoador, o atual campeão tem um time praticamente sem falhas, bem preparado para qualquer esquema tático. O Haroldo sempre consegue tirar um coelho da cartola. Como diferencial, ainda teria o fato de apresentar contratações pontuais para surpreender seus adversários. O que mais dizer do time que é o campeão brasileiro? Falando do próprio time, o Goleiros é um time que começa a se tornar tradicional na elite, vai para sua terceira participação e sempre fez bonito. Ele traz na bagagem 2 títulos e 1 vice-campeonato, além de uma Copa do Brasil. É um time cheio de estrelas, mas que tem apresentado grande déficit semanal. O desafio do time é manter um excelente nível enxugando a folha. E assim como todos, é um time a ser respeitado. Quanto ao Blitz, ele que é o time mais tradicional do atual grupo do CB, ele bateu na trave nas últimas edições e parece ter sentido o golpe. Ele caiu muito de rendimento nas rodadas finais da temporada passada, aparentemente visando treinos e reestruturação da equipe. Se não reforçar, é forte candidato ao rebaixamento, infelizmente. O Rubro de Ouro vem para sua segunda temporada e fez muito bonito na sua estreia, terminou em quarto lugar e promete brigar pela ponta mais uma vez. Tem feito algumas alterações no elenco e parece vir ainda mais forte nesta temporada. O Aquarius Horda, a super defesa dele, tem se especializado em carimbar a faixa do campeão. Foi assim nas duas últimas temporadas. Defensivamente é um time fortíssimo, mas que sempre teve dificuldades no ataque. Montou um ataque que incomoda e, com as mudanças anunciadas, sua poderosa pressão e eventualmente um contra-ataque ficaram ainda mais perigosos. Ele tem tudo para fazer uma campanha ainda melhor. Quanto ao Demolidor, a palavra de ordem dele é a imprevisibilidade. Um timaço que se especializou em montar uma seleção atrás da outra semana após semana. Aparentemente conseguiu executar esta estratégia com maestria e lucro, já que deu uma arrancada fulminante no final da temporada e venceu bem a sua repescagem. O Street Fighter é provavelmente o time mais completo do grupo, ele é forte em todos os setores e preparado para mandar a campo um bem armado contra-ataque mais pique que podem fazer toda a diferença. Ele chega com a Copa na bagagem e vem com pinta de favorito. E por último, Mulheres, é mais um debutante de peso. O time da Ana também é muito equilibrado e tem no seu ataque seu ponto mais forte. Exceção feita ao atual time do Blitz, o Mulheres tem totais condições de levantar o caneco, assim como os demais. Realmente vai ser um campeonato aí muito equilibrado. Eu recriei o tópico pro pessoal do Campeonato Brasileiro fazer os comentários lá no fórum deles. Primeiro a comentar foi agora há pouco mesmo, antes de eu começar a gravar, foi o Haroldo. Falou assim: eu tenho duas coisas a comentar. Primeira, eu fui campeão brasileiro e o podcast estava fora do ar. Muito triste. Fazer o quê, Haroldo? Eu precisava de férias. Na verdade, eu estava trabalhando muito também no final do ano. Continuo trabalhando bastante, por isso que esse episódio vai ser curtinho, né? Mas ele continua. Segunda, eu sempre soube que treino de geral dava uma nesguinha de treino de goleiro, mas hoje foi irado. Depois de umas 3 temporadas treinando geral em boa parte das semanas, o meu goleiro titular subiu um nível hoje. Eu quase morri do coração quando eu vi um jogador mudou de nível, sabendo que eu tava treinando geral, mas enfim, a alegria foi grande. Eu tinha pedido assim, quando eu abri o tópico, assim, a gente vai voltar a gravar o podcast, eu vou gravar hoje mesmo, e claro que eu vou querer ler os comentários dos melhores managers do Brasil. E o Pedro Rude do Aquarius falou: eu também vou querer ler os comentários dos melhores managers do Brasil. Não seja modesto, Pedro, você tá aí por puro merecimento, né? Que gracinha. Mas enfim, com isso a gente termina esse episódio. Realmente ele foi rápido, né? O que a gente pôde fazer aí na volta assim das férias do podcast. Eu não tive, praticamente não tive férias também. Consegui descansar aí um pouco no final do ano novo, mas a gente vai dando jeito, a gente vai retomando aí o podcast aos poucos. Eu agradeço a atenção de vocês. E alguns recados só. Não deixe de aproveitar, você que é mais experiente ou mais inexperiente, de aproveitar de qualquer um dos dois lados o esquema da tutoria, né? No fórum de dúvidas. Outro tópico que tá bombando e que é muito importante a participação do pessoal, né? Quem quer treinar melhor a sua escolinha de juniores, né? O esquema do treino extra, né? Quem tá aí sem campeonato, quer aí turbinar um pouquinho que seja o treino dos seus juniores, não deixe de entrar nesse tópico e combinar aí, começar a combinar os campeonatos. Tá, então me despeço agora. Não deixem de conferir, deixar seus comentários no blog plantandorandão.blogspot.com, né? Ou também você pode mandar para plantandorandão@gmail.com ou no tópico do podcast no Fórum da Brasil. É isso, muito obrigado, minha gente. Fecham-se as cortinas e termina o espetáculo.